Quatro a bordo, change acionamento, chama para um táxi, o Juliette Bravo Delta. Paulo, Gol 2065, táxi 155, a bordo 426, valeu. 165, está autorizado o táxi, repete 1, táxi sua Índia, ponto 090, torre 1895, registro na 020, um bom voo. Táxi sua Índia, ponto espera 1895, obrigado, bom dia. Papatango Zulu, Papa Eco, mantenha as condições visuais, voe na praia da rotatória, reporte para a descida. Zulu, Papa Eco, já no ideal de descida. Desça para 4.500 pés, o ajuste no 020 na praia da rotatória. O Azul 2780 no ideal de descida. Azul 2780, desça para 2.000 pés, o ajuste no 020, autorizado a sinalia 7, foi responsabilizado. 2.000 no 020, solicita por gentileza o INS Whisky. Gente, desça para 2.500 pés, o ajuste permanece, reporte passando Serra Victor 366. 2.500, vai reportando Serra Victor 366, Azul 2780. Imagem 10, o vento 160 graus 05 nós. A linha Epecola com 2065. Primeira nós? De maneira de informar condições do momento para Salvador. Salvador opera visual com teto de 1.700 pés e visibilidade de 7.000 metros. Bravo Delta está autorizado o táxi Pátio 1 no Índia, onde será no 0 Torre 11895, existe no 019. Autorizado o táxi Pátio 1 no Índia, ao ponto de espera Torre 118-95-19, Sete Bravo Delta. O 2065 decolado ao 08, chame o controle, Salvador, 1208. É controle, Salvador, 208, muito obrigado. Olha. Controle, Salvador, Gol 2065, bom dia. Gol 2065, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 360, após 2000, vai lida. Ciente, após 2000, lida. Acosta, os pontos de Mike Acosta, livre decolagem, 1-7, o vento é 1-7, 0 graus, 079. Mike Acosta, ciente, já na pista em cima do decolagem. Ciente, Mike Acosta. Ah, 3896, desça para 2000 pés, o ajuste no 020 autorizado, a finalização foi responsabilizada. 2020 autorizado DNS a 3896. Aqui é a Cosca, decolada aos 10, chame o controle de Salvador, 208, controle de Salvador 1208. A gente confirma a estimada de pouso? Braço Delta, livre da colagem, 1-0, vento 1-60 graus, 04 nós. Exato, decolagem, 1-0, 10 Papa Romeo, Mike Ecosca. Papa Romeo, Mike Ecosca, mantenha as condições visuais, foi direto ao Manassi, reporte a 20ª milha. Reportará a 20ª milha, Mike Ecosca. Passou o Sierra Romeo 366, azul 2780. Azul 2780, chame a torre 11895. 11895, 2780, obrigada. Papa Romeo Mike Ecosca, troque o seu transponder para 0146. Mike Ecosca 0146. Controle Salvador, Zulu Papaete, solicita descida para 3000 metros para evitar formações. Zulu Papai Eco, autorizado o ajuste em Salvador no 020. Autorizado TC, ajuste 1-020, obrigado. 70, muito bom dia. Informação em curso é a November. Autorizado por seguro, nível 180, decola 10, curva direita, saída Coral, via Golf 677. Após Raíra e prossegue direto conforme a rota. Controle Salvador, opera 1208, transponder acionado 0274. Meu controle Salvador é 120.8. Controle 1208, obrigado, bom dia. Olá. Raíra, bom dia, 0274, até o transponder 120.8 é o controle. Salvador é 1270. Azul 2770, o cotidiamento está correto, que nos confirma de posição, por gentileza. 4-3, 2-1-4, Romeu. Juliette, Bravo Delta. Para puxar bem de acionamento, Azul 2710. 2710, está autorizado, chama para um táxi. É, valeu. Identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mare. 050 Mare, 1094. controle, autoriza o Juliette Bravo Delta, voa direto Code? Autorizado, Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Autorizado, obrigado. Papa Tango, Zulu, Papa Eco, autorizado, descida para 1.500 pés, o ajuste 1.020. Autorizado, descida para 1.500 pés, ajuste 1.020, Zulu, Papa Eco. Salvador, good morning, go 1.1.84, request here to register. We have the information mic. Puxando o centro Recife, frequência 1251, alterne 1-3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. 208-5462. Please, could you confirm our departure? Falcon, departure. Papa Uniforme Charlie Alpha. Caju Transition Alpha Romeo Uniform. Roger, we are clear to Recife, 5370, via our planned route. Departure of runway 10, first turn left. Our departure is Ufa, transition Caju. Squadron 5462 and departure control 120 decimal 1184. Comma 84 is back in Scott, comrade, push back and start. Alô, Buenas, Azul 2780, Libro. Dois 780 está autorizado Alpha Kilo, parte 3, posição 5 Lima, fique atento ao pushback da TR. Alpha Kilo, parte 3, posição 5 Lima, vai ficar atento, Azul 2780, muito obrigada, bom dia. Está autorizado 71 no Taxo Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 019. 43 Índia, Taxo 010, 11895, ajuste no 019. Quando ground go 1184, o track pushback and startup 84. Quando vai esse pushback and startup, go 1184. Para o Salvador, bom dia, tá 389 bem estabilizado, X-ray 10. Bom dia, TAM 3896, tem livre pouso, o vento 1.70 graus 079 e o ajuste agora 1.019. 1.019, pouso autorizado 1.0, TAM 3896. 2710, mantenha o ponto de espera. Deixa eu manter. Azul 2710, livre táxi até a caseira 10, alinhar e manter e aguarde autorização para decolar. Autorizado, alinhar e manter agora a autorização do 2710. Chame o salão, 21 décima 1. 21-1, bom dia. Bom dia. A Dex Ray vai reportar estabilizado no 094. 2896, autorizado. Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, posição 05, 3896. Parque ecológico, frequência livre. Parque ecológico, grato. Está em disposição, zero. É 48, está autorizado ao Maceió, ônibus 350, decola 10, curva à esquerda, saída Puca Caju, via Apuzolona 7. Faz horário e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Operão 1208, Transponder 5504. 350 atualizado, Marcio, Operão do Gol 17, Decola da 10, do Esquerda Porta, Buca Transição Caju. Controle 208, Estão 504, confirmado? Afirma, 5504, Transponder, chama pronto para o Tibete, acionamento, Gol 9648. 504, chama o Tibete, Gol 9648. Controle de Salvador, Zulu Papa Eco solicita descida para 1000 pés para evitar as formações. Autorizado, Zulu Papa Eco. Certo. Colador de 22, chame o controle Salvador, em ano 20, décima 8. 208, azul 2710. É 140, guarda a cópia. Overground Azul 2770, request push back and start up April 3, position 4, Romeo. Seven seven zero, please push back. Come right to taxi. Autorizado, meu amigo. Podemos ir. 770. Ground to go 1161. Please, could you confirm our time for push back and start up? 160, tenta November. Do pushback and startup, do uma marca de fora. Tudo bem. 0020, 41, bom, se azul, 42, controles de azul 2790. Azul 2790, contato radar, suba para nível de voo 190, saída Conde. Para 190 na Conde, azul 2790. Prossiga. Informação Aster, posição 9, autorização São Paulo. No 621, preparo da Eule da Morte, vai guardando a cópia. Pode ser. Sai 6140, pronto, cópia. Pronto, na cópia, continua 6140. Se autorizado, Maceió, nível 350, decola piscina 0, curva à esquerda. Saí da Pulca Caju, via Pizuluna 7, após Arago e após prosseguir direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208, transponder 5501. Fernando Marcial 350, declarada pela 10, do Pulca Caju, da Pizuluna 7, que é Arago, depois do Torção Enchido, 1208, controle 5501, transponder, pagou Xenéme 140. Xenéme 140, chame pronto para o estiver. É, o gol no 621.4. No 621.4. 621.4. Autorizado São Paulo, nível 360, decola pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pizulo no 0, o base. Fez o nome e procede conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208, transponder 5473. Autorizado São Paulo, nível 360, rota do plano, decola no 0, curva direita da El, Leia da Motiva, fez o no 0, base e rota. O controle 208, base 5473, com 621. O 621, o cotidiamento está correto, chão pronto, tiver funcionamento. Salvador Ground, go 1184, ready to taxi. 133, people on board, 2 hours and 20 minutes, endurance and alternating Maceió. Tá de ok? Obrigado, senhor. Tower 118, small 95, connect 1020. Clear to India, the hold point runway 10, I will contact tower 118, small 95, TRNH 1020, go 1184. Na rotatória, o Zulu Papareco. Reportará na rotatória, o Zulu Papareco. Terminus Endurance, alternate Serra Bravo, Mike Kilo, Montes Claros. Approved the taxi by my name, Brown Taxi to India, holding point 1110, contact the tower 118, small 95, connect 1020, azul 2770. Clear taxi, Brown 3, Mr. 1, taxi to India, at holding point runway 10, contact the tower 118, small 95, connect 1020, azul 2770. Thanks, have a nice day. Salvador Tower, good morning, go 1184, holding point runway 10. Go 1184, maintain holding point. Maintain holding point, go 1184. 184, after the traffic landing, Boeing 737 from company, line out and wait, runway 10. Our company is clear to line out and maintain runway 10, go 1184. Boeing na proa 300, o Zulu Papa-Eco, livrar o eixo da decolagem da pista 10. Lua na 300, Zulu Papa-Eco. Sábado à noite, Boeing na Brasília Force 2560, Brasília Force 2560, Scott Ident, tentativa level 050, clear de Mara Arrival. Okay, clear down 050, following Mara Arrival. Salvador, bom dia, gol 9094, quebrou na ponte, próximo. 1094, está autorizado Alfa Juliette, posição 10, Pat 1. Alfa Juliette, 10, Pat 1, gol 9094. Traffic information, light aircraft on north sector about 4 nautical miles out the field, clear takeoff, runway 10 wind, 150 degrees, 10 knots. Azul 2770, a linha mantém 10 após o gol. Ok, sir, Azul 2770, point 10, clear. Aeronet, runway 10, Azul 2770, good morning. Okay, I'm so sorry, good morning. Line up and wait, Azul 2770. Runway Azul 2770. Torre Salvador, Zulu Papa Eco na posição rotatória. Zulu, Papa Eco, autorizado final no 7. E chame na curta final, o ajustão 019, chuva leve sobre o campo. Autorizado, final no 7, ajuste 1019, Zulu, Papa Eco. 184, at Bonnet 33, contact. Salvador Departure, 120.8. Air contact, Salvador Departure, 120.8, voo 1184. Jay, reporte estabilizado no localizador, QNH 10019. 19-2000, prisão DNS, total estabilizado azul, 42. No 621, aguarde para o selecionamento. Aguardando. Do Departure, voo 1184. Voo 1184, radar contact no Departure, Cloud Flight Level 370, vai a Puka. Cloud, vai a Puka, Flight Level 370, voo 1184. Azul 2770, cleared for takeoff, runway 10, wind 10, 09 knots. Cleared takeoff, Azul 2770. 1648, após a passagem do bang da companhia, retaguarda, autorização, prontante. Após o bang da companhia, autorização foram negativas. pouso apaego na final 17, Salvador. Frente fixo. Lupa Paeco, pouso autorizado, pista 7, ventuna 63 graus, 099. Pouso autorizado, Zulu Papaeco. Airborne at 35, call first 20.8. 20.8, Azul 2770. Thanks, have a nice day. Salvador Control, go 1184. Mike, go see Mike, avisar com o campo. Mike, go see Mike, aguarde transferência de comunicação da torre. Salvador Control, go 1184. Go ahead, 1184. 1184, request to fly direct Aru. 1184, please fly direct Jamo. Roger, clear, fly direct Jamo. Thanks to go 1184. Thank you, Golfe Mike, cima torre, 198, decimal 95. Obrigado. A controle de azul 2710 solicita nível 1970. Confirma azul 2770? O 2710. Subiu para o final, sabe? Mike Golfo Mike tentando direto 45. Afirmo. Tem que ser usado o final 1970 repartindo a curva. Ai, que graça. Vai o cordão. Deporte. Azul 2770, radar contact on departure, equipped for travel 180, cleared for direct Coral. Climb 180, clear, and Coral position. By heading Azul 2770. Approach, Operation Force 250, reaching now 050. Azul 4207, chame a torre, 18, decimal 95. Suite 95, bom dia Azul 4207. Brasil é fácil, tu faz 6-0, mantém em 7-level 050. Sim, mantém em 050. Bom dia, TAM 3198. TAM 3198, atualizada a chegada Mari, desça para nível de voo 060, QNH no 019. 060, chegada Mari, com beijão, 019. O 1184, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. I will contact Recife Center 125 decimal 45 or 126 decimal 85 or 1184. Papatango, Juliette Bravo Delta, 5 minutos para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Aracaju, 1201, seria? Pouso parado na 17, ok? Gente, no pouso parado, pistão 7 autorizado, tráfego agora na final, pistão 10, vento 180 graus, 089. Ai, que... Eu vou no meio da zona, obrigado, boa tarde. Contra 207, boa tarde, informo. Helicóptero realizando pouso pairado, cabeceira na 5, na interférica aproximação. Pouso autorizado, pistão 0, ventura 80, grau 089. Ele pousa azul 4207, senha do campo. Libera direita, Paulo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, obrigado. Correu, Max está levando o GPS. Aqui vou filmar de conselho, Paulo 4, 1, no livre porte, Marquinhos. Ah, aqui. 2 horas 13 milhas, também prosseguindo para Aracaju. Mantendo o nível de voo 090 ao Charlie 402. 7, o azul 27 no 0. Ainda cola no 0, agora mesmo a 2. Fine, I alert to what service to localize. Okay, clear down to 1009 and clear to localize it. Runway 10, 252. Hello, Salvador. Bom dia, azul 9540, informação Oscar, pronto para a cota de Horizonte. Azul 9540, Salvador BH, nível 1960, aguarde cópia. Guarda. Azul 2710, 6 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 970, chame o controle da Caju, frequência no 20, decimal 3. Aracaju 203, azul 2710. Vai, Juliette, portão 03, azul 4207. Juliette 3, obrigado. Lima, tempo na zero. A Lima tem 621. Controle 1, 20, decimal 8, amor voo. 208, muito bom dia. Bom dia, voo no 648. Voo no 648, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via PUCA. 350 via PUCA, voo. 648. Acesso para Aracaju, voo 648. Negativo, voo 648. Ok. Iniciando o voo no 621. Prossiga. Bruno, decolou 245, controle 1, 10-0, decimal 8, bom voo. 10-8, obrigado, bom dia. Tanto? Quase 9540, cópia. Cópia 9540. Autorizado, Salvador BH, o nível 1 no 60, via Golf 677 até Ilhéus, após Whisky Uno até Salvi e após DCT. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Frequência do controle 120.8, transponder 5523, o azul 9540. Gente, BH 160 na Golf 677. Até Ilhéus, depois o Whisky Uno, pessoal VIP, DCT, decolando da 1-0 com curva direita saída Coral, 208 controle, 5523 no transponder azul, 9540. Planejamento correto no pátio 3, chame pronto, pushback acionar, o azul 9540. Vai pronto. Puxa acionamento, posição 2, o Xené 6140. Autorizado, Xené 6140, chame táxi. Autorizado, chamar. Good morning, Brazilian Fonte 2560. Brazilian Fonte 2560, good morning. Continue our approach to Fonte from the inside. I'll call you back inside, 2560. Fonte 2561, confirm April. VAP April. Brother. Salvador, 194, dá pra passar para 4. 094, Fortaleza, o nível é o 370. Já aprovado, um minuto para cópia no portão 10. Ativa 370, Fortaleza, teria sido a previsão. Rumo, transição, Froti. Obrigado, não se escuta quando pronto. Atingir 4.000, 3198. 3198, desça para 2.000 pés, Minegal no 099, autorizada a final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. 2.000, vai reportar o localizador, 3198, estabilizado. Até Bangu, DCT a pouco, após DCT. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 120.8, transponda 5531. Obrigado, Fortaleza 370, rota conforme plano, peso 99, Bangu DCT, Abucu, após DCT, decola 90, curva esquerda, perfil Momo, Frutti 208.5531, gol 9094. Cotejamento correto, portão 10, chame pronto, gol 1094. 10, confere, vai chamar o 1094. Rafael, meu Acha Brava, mantenha condições visuais, 500 pés, Kenegal 1099. Autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, 500 pés, tem um Airbus na final da pistão 10. São 3198. Informa helicóptero a sua posição de 12 horas 9 milhas com rumo sul, mantendo no máximo 500 pés. Não irá interferir na sua aproximação. Sim, Gol 1621, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.25. 25133.25, boa tarde. Alô, Salvador, azul 9540 no pátio 3, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, azul 9540, chame táxi. Autorizado, chame na táxi, 9540. São 3198, chama retorno no 8.95. 8.95, portão 3198. 9.5, então 3198. 9.5, gente. Salvador, bom dia, tá 3198. 3198, bom dia, continua a aproximação, informe a voz 320 da Bianca, já prestes a iniciar a rolagem. Gente, 3198. Pesca Bravo, confirme seu AB. AB 01, cara. Pouso autorizado, pistão 0, ventando 70 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 10, tá 3198. Baixando 61-40, decolou 54, controle 120.8, bom voo. 308, obrigado. Este, contact e Leo, approach control 120.1. Salvador 6140, buenas, 1900. Xané 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via PUCA. Tá autorizado o Jamo, 6140. Autorizado o Jamo 350, obrigado. Alô Salvador, azul 9540, pronto para o táxi, POB 02, com 4 horas, alterna Vitória. Azul 9540, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1019, tem um bom voo. Pátio 3, pátio 1 no Índia, torre 1895. Azul, base 540. Brazilian Force 2560, clear entry and taxi. We are runway 10 to VA3 from Rupert Bike to runway. Clear, clear, taxi by runway. Use the report you're leaving the runway. Para 319, o sol é 56, direita, sol 1, 2, 1, decima 1. Direita, 2, 1, 1, tá 3, 1, 2. Aqui é Costa, manter condições visuais, no meu pé, já aponte para descida, ok? Negar 1-0, 1-9. Oh, bom dia, tá 3198. Então, 3198, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, tá 3198. Salvador, bom dia, Azul. Azul 9540, ponto espera pronto. Azul 9540, a linha aí mantém que está no zero, bom dia. Quem mantém no 09540? Azul 9540, livre de decolagem, pressiona 0, vento 1, 70 graus, 08 nós. Livre de decolagem, Azul 9540. Sapatango, Serra até Yankee, aciona identificação. Vou na proa de bom para a chegada Bonf e reporte para a descida. Chegada Bonf, qual proa? Proa de Bonf para a chegada Bonf, Serra até Yankee. Ok, Bonf, chegada. Eu não dei 0, decima 8, bom voo. 208, grato, bom serviço. Guantanamo, através do Pico Azul, Maquia Costa. Maquia Costa, confirma o PAB? 02. Certo. Controle Salvador, um bom dia, o Azul 9540. Azul 9540, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 60, autorizado direto, Coral. 160, Coral, grato. Ele está mandando para o Rota Yankee, já está enviado para a descida, já. Rota Yankee, não há para a informar, descida a critério do comandante, o que é legal no 09. Repasse 40 milhas para Salvador. 2049, repórter 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- decimal 85. 2500, obrigado. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Terra do Lueco. Terra do Lueco, prossiga. Terra do Lueco, decolado hoje, Brasil, tá? Tá mantendo o litoral, comprou pra Cia 900, Cia 900, no momento a 500 pés. Papa Romeu, Sierra Azul Eco, mantenha condições visuais. 500 pés do QNH 909, cheque seu transponder, não estou recebendo mesmo. Colocar 2000, Sierra Azul Eco. Sierra Azul Eco, acione o transponder 0222. Acionado 0222, Sierra Azul Eco. Quais são as condições do aeronave? Aguarde. Bom dia, 3191, informação papal, autorização Galeão, nível 340. Para visual, sem chuva. Graças, Terra do Lueco. Aqui a Costa, chama retorno no 8 decimal 95. Retorno no 895, Mike Acosta. Torre. É o Papa Romeu Mike Acosta. Papa Romeu Mike Acosta, então só. É, se possível, aproxima a proa direta para a cabeceira 07. Sim, quando é presente, autorizado o cruzamento final da pista 1-0, reporte girando base, pista 1-7. Reportará girando base, então 1-7 ou Mike Acosta. Papa Tango, Zulu, Papa Wish, prossiga. Papa Tango, Zulu, Papa Wish, você me transponde 0223. Mantenha condições visuais no 1500 pés do QNH 909. Reporte 20 milhas para Salvador.